da saudade da área. E gente com maldade na cara, fazer qualquer lugar casa. E a gente recarrega as armas, abre a janela e pega um ar. No meio da guerra tem alguém pra amar. Apagou nosso nome e hoje temem nossas siglas. No jogo, no esgoto e tome. Inseticida, inseto em qualquer lugar. Se multiplica, se organize. Manos falam rua não é casa, rua é uma beat. Mas como eu vou negar o único amor que tive? Mas sempre bom ouvir os sábios que capinaram. Quanto que não era branco, era capitão do mato. Então vamos colorir de ouro pra encobrir o sangue. Então vamos acelerar o motor pra encobrir os gritos. Lembro que me odiavam por onde eu morava antes. E hoje me odeiam, pois somos vizinhos. Se eu não manter o que eles vão pensar de mim. Pensar de mim. Vai ver as paredes te amassando, é porque tu cresceu. Vai ver corações chegando, corações se afastando, com a força das batidas do seu. Com força nas batidas sou eu, BK. Esses dias com os pés na rua, vê que nada muda. Novos carros e prédios, mesmo pedido de ajuda. O que era diversão virou fuga, o que era pra acalmar virou luta. A gente não teme o perigo, se tornou perigo. Pro medo não ser abrigo, o negro virou perito. O dedo que aponta o caminho, o efeito de quem não teve um ninho. É o estado de campeão, mesmo estado grave. Atrás do cinturão, parando atrás das grades. Os animais e monstros na caça, isso é o pride. Sempre que eu volto com a grana pra casa, eu tô no meu prime. As paredes te amassando, é porque tu cresceu. Vai ver corações chegando, corações se afastando, com a força das batidas do seu. Vai ver as paredes te amassando, é porque tu cresceu. Vai ver corações chegando, corações se afastando, com a força das batidas do seu.